sono figo, talarico, talarico, intrigheto, mi sciriga, la mia frente toma pica, e mi ho revolta, o mundo dá volta, não adianta fuga, pois o bicho se solta, mantenha sua conduta, segura as pontas, hoje na rua, postura é o que mais conta, se não aguenta o baque, então não faz afronta, não faça dívida, se não pode pagar a conta, quem fala o que quer, ouve o que não gosta, mas fale o que quiser, só não fale pelas costas, na Babilônia, pós-moderno, clima é de tensão, justo ou ladrão, bebado ou são sem direção, na rua junto com os caídos, que Deus ergueu, no meio dos perdidos, quem se acha se perdeu, o pânico agora se espalha daqui por todo lugar. Do som, traga a transformação. O pânico agora se espalha daqui por todo.